Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção-geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 8 de abril de 2015. Destaques de hoje. Manifestação de sindicalistas na esplanada dos ministérios tem conflito com o PM. Carros-bomba matam ao menos 15 pessoas no norte da Síria. Presos reclamam de superlotação e fazem motim na delegacia de plantão da Zona Sul em Natal. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no norte de Minas Gerais. A umidade marítima ajuda a formar muitas nuvens, mas o sol aparece e não chove entre o leste de São Paulo e o Espírito Santo. Tempo firme nas demais áreas. Região Norte. Áreas de instabilidade tropical formam muitas nuvens, o sol aparece pouco e chove a qualquer hora em Rondônia, no Amazonas, no sul do Tocantins, no sudoeste do Amazonas e no leste do Amapá. Sol e chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Nordeste. Uma frente fria no litoral favorece a formação de muitas nuvens que provocam chuva a qualquer hora no centro-sul da Bahia. Instabilidades associadas provocam pancadas de chuva no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Sol forte e chuva nas demais áreas. Região Sul. O vento úmido que sopra do mar ainda favorece a formação de muitas nuvens sobre o leste do Paraná e de Santa Catarina. Mas o sol aparece e não chove. Nas demais áreas da região, o sol predomina e o tempo fica firme. Região Centro-Oeste. Tempo firme no Mato Grosso do Sul. No sul de Mato Grosso e de Goiás, sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde. Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia nas demais áreas da região. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Pode entrar. Seja bem-vindo. Este é um cenário totalmente diferente do que aquilo que está habituado. Mas esperamos que goste. Beating the Pearls, onde a música e as ondas sonoras nos transportam para uma dimensão diferente. Descubra por si Beating the Pearls, sábados, 4 da manhã, no Canal 1. A ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para a votação do projeto de lei 4330 de 2004. O texto amplia as possibilidades de contratação de mão de obra terceirizada no país. Ao todo, 316 parlamentares votaram de maneira favorável ao pedido de urgência e outros 166 se manifestaram de maneira contrária. A matéria voltará a ser apreciada pelos parlamentares em reunião do colegiado. Durante a tarde, policiais militares e integrantes de centrais sindicais contrários ao projeto de lei entraram em confronto no gramado em frente ao Congresso Nacional. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas e outras 8 manifestantes foram detidos. Durante a confusão, 2 carros tiveram a lataria amassada e um dos ônibus da polícia teve as janelas quebradas. Presos reclamam de superlotação e fazem motim na delegacia de plantão da Zona Sul de Natal. Chamamos Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente. Detentos da carceragem da delegacia de plantão da Zona Sul de Natal, localizada no bairro da Candelária, deram início a um motim na noite desta segunda-feira, dia 6. Os presos reclamavam da superlotação da unidade. Segundo a Polícia Civil, a situação piorou desde as rebeliões registradas no sistema penitenciário do estado ocorridas no mês de março. Segundo a polícia, os 21 presos começaram a depredar a cela projetada para receber 4 detentos por volta das 20 horas. Por meio de nota, o Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte, Sindipol RN, informou que a presença de presos nos presídios da Polícia Civil, além de dificultar o trabalho dos policiais, ocasiona uma série de outros problemas, como risco à segurança e até mesmo à saúde dos que trabalham nas delegacias. A situação de superlotação é a mesma na delegacia de plantão da Zona Norte. A situação só foi controlada após a chegada de homens do batalhão de choque da Polícia Militar, por volta das 21 horas e 30 minutos. 10 presos foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória, CDP, de Pirangi, na Zona Sul. De acordo com Paulo César de Macedo, presidente do Sindipol RN, desde a crise no sistema penitenciário, a SEJUC, Secretaria de Justiça e Cidadania do RN, tem se recusado a receber os presos que terminam ficando nas delegacias de plantão. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, tinha quase certeza de que o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, não iria aceitar a incumbência de ser o articulador político do governo, cargo de ministro de Relações Institucionais, no lugar de Pepe Vargas. Não é desmerecer o cargo, e sei, porque conheço o ministro Padilha, que ele agradeceria a presidente Dilma ou quem o recomendou para indicação. Mas volto a repetir, quem bate esquece, quem apanha, não. É o caso do ministro Padilha. Não sei se vocês lembram de quando ele era o ministro dos transportes e sofreu uma das campanhas mais agressivas que um partido pode fazer contra uma autoridade. E foi o que fez o PT com Eliseu Padilha. Alguns vão se lembrar de como os petistas chamavam o ministro. Vocês querem que eu lembre? Era de Eliseu Quadrilha. Isso mesmo. Inclusive em discurso de um certo candidato à presidência da República. Como o mundo dá muitas voltas, eis agora Padilha, ministro da presidente Dilma, e convidado para ser o articulador político do governo. Quem conhece este meio, e o conheço muito, poderia até supor que fosse uma estratégia para queimar o PMDB, pois evidentemente que muitos lembrariam do que estou fazendo neste momento. Diriam alguns, inclusive, que além de queimar o partido, serviria para comprometer ainda mais a presidente da República. Quem dá uma sugestão dessa, sendo do PT, só pode ser fogo amigo. Inteligente e precavidamente, Padilha declinou do convite, sob pressão do próprio PMDB para que não aceitasse. Nenhum dos dois é bobo nem nada, muito antes pelo contrário. Sentindo o risco que representa a recusa para um cargo tão próximo da presidente da República, o vice-presidente Michel Temer, que vem a ser o grande cacique PMDBista, chamou para si a responsabilidade. Sabe, no entanto, que o PT continuará minando esta relação e que não engole o protagonismo do PMDB no atual quadro político nacional. Mas vai ter que engolir. Para nós, que vivemos na planície, só resta constatar que o que existe é um jogo do e pelo poder. Quanto aos interesses do povo, só este poderá reivindicar. Parte desta população compareceu às ruas ontem, mesmo que comprometidos com o governo, e muitos foram pagos para levantar as bandeiras, é a população se manifestando. Alguns de maneira equivocada, no meu ponto de vista, pois o governo que defendem é o grande responsável por todos os riscos que o país está atravessando. Isto deverá ficar mais explícito no domingo, quando outra parte da população vai às ruas. Tirando alguns exageros, como o pedido da volta dos militares, as bandeiras são, no mínimo, mais coerentes. E por isso mesmo, espera-se um novo, grandioso e magnífico espetáculo de civismo e liberdade, com civilidade e consciência, inclusive. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Vamos fazer mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Vários assuntos em debate em Nerdcast, um espaço radiofónico que o Canal 1 exibe aos domingos, no qual se abordam inúmeras questões, não só sobre a realidade brasileira, de onde é originária a equipa do Nerdcast, mas sobre a realidade global. Confira Nerdcast aos domingos das 3 às 5 da manhã no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O Departamento Americano de Estado está na fase final do processo de revisão da presença de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo, revelou nesta terça-feira uma alta fonte diplomática. Realizamos este trabalho durante alguns meses e acredito que estamos no final deste processo. Terminando esta tarefa, disse a subsecretária de Estado para a América Latina, Roberta Jacobson, sem precisar exatamente quando o Departamento de Estado enviará sua recomendação ao presidente Barack Obama. Ben Rhodes, assessor de Obama no Conselho de Segurança Nacional, disse que o processo de revisão sobre a presença de Cuba na lista está na fase final. Ao anunciar a reaproximação com Cuba em 17 de dezembro passado, Obama pediu ao Departamento de Estado a revisão da presença de Havana na lista de patrocinadores do terrorismo. Ao menos 15 pessoas morreram nesta terça-feira em dois atentados com carros-bomba contra a estratégica cidade de Manenya, no norte da Síria, que o Estado Islâmico disputa com outros grupos islâmicos e à frente ao Nusra, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Manenya, situada na estrada que abastece os rebeldes na província de Alepo, é o alvo de uma ofensiva do Estado Islâmico. Explodiram dois carros-bomba em Manenya e seus arredores, informou Rami Abdel Rahman, diretor da ONG com sede na Grã-Bretanha, destacando que a cidade está sob o controle de militantes islâmicos e da frente aos Nusra, ligada ao Al-Qaeda. A primeira explosão matou 7 pessoas e o segundo carro-bomba provocou 8 óbitos nos arredores da cidade. Rami Abdel Rahman disse desconhecer o número de mortos nos combates entre o Estado Islâmico e os demais grupos rebeldes pelo controle de Manenya. O Tribunal de Nova York recusou nesta terça-feira a apelação apresentada pelo governo argentino contra a declaração de desacato conferida pelo juiz federal americano Thomas Greiza no caso dos fundos especulativos. Em uma declaração enxuta de 4 linhas, o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito Federal indeferiu a apelação apresentada pela Argentina por considerá-la prematura, já que a ordem final não foi emitida pelo tribunal em que essa declaração se originou. O juiz Greiza, figura central da longa batalha legal da Argentina com os grupos especulativos chamados pelo governo de abutres,

Hugo Repsold Jr., negou durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Petrobras, que tenha havido superfaturamento de 1.800% no trecho 3 do gasoduto Gazene, de acordo com a auditoria do Tribunal de Contas da União. Repsoldi foi convidado para falar sobre a construção do gasoduto com extensão de 1.387 quilômetros que interliga os sistemas das regiões Sudeste e Nordeste. O relatório do TCU apontou superfaturamento em componentes da obra, lançando suspeitas sobre a empresa transportadora Gazene S.A., constituída para a construção do gasoduto. Segundo Repsold, foi constatado superfaturamento de 1.800% na compra de uma manta geotérmica de R$ 30 mil. Ou seja, houve superfaturamento de 30 mil em um projeto de mais de 6 milhões de reais. Bando invade escola, rende vigilante e deixa recado para a polícia. Direto de Rondônia, Edilson Peroni. É um vigilante encontrado amarrado e acorrentado na manhã desta segunda-feira. Alegou ter sido abordado por um grupo de suspeitos que invadiu a escola municipal Raimundo Agostinho da Silva, na zona sul de Porto Velho. De acordo com o relato do vigilante, quatro suspeitos pularam o muro e, depois de rendê-lo, amarraram suas mãos com barbante e um cadeado, para então roubarem todos os objetos que encontraram pela frente. O vigilante narrou ainda que o grupo passou mais de 5 horas no interior do estabelecimento de ensino, de onde saíram por volta das 6 horas da manhã, levando botijas de gás e parte da merenda dos alunos, computadores e outros objetos. Francisco disse também que foi socorrido por um colega de trabalho, que chegou momentos depois que os criminosos foram embora, antes de deixar a escola. Segundo o vigilante, o grupo escreveu uma mensagem sobre uma mesa, afirmando que seriam membros do PCC, Primeiro Comando da Capital, facção criminosa que comanda os presídios em grande parte do país. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. CPI da Petrobras. Diretor nega superfaturamento em construção de gasoduto. Ouça agora a reportagem de Antônio Vital sobre esta matéria. Em 3 horas de depoimento à CPI da Petrobras, o diretor de gás e energia da empresa, Hugo Repsold Jr., negou o superfaturamento na construção do gasoduto Gazene, que liga o Espírito Santo à Bahia, e defendeu a forma como a obra foi feita. Para construir os 1.300 quilômetros de gasoduto, a Petrobras criou uma empresa privada, a transportadora Gazene, o que foi questionado por uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, a transportadora era uma empresa de fachada, constituída para burlar a fiscalização dos recursos empregados na obra, que custou R$ 6 bilhões. Hugo Repsold disse que a Petrobras cria empresas privadas para executar projetos desde a década de 90 e que isso é feito apenas para financiar a obra. Ele negou também que um dos trechos do gasoduto tenha tido um superfaturamento de 1.800%, como disseram os auditores do TCU. Segundo o diretor da Petrobras, este superfaturamento foi verificado apenas na compra de uma manta que custou R$ 30 mil. De acordo com o Repsold, o gasoduto custou 20% a mais que o estimado no projeto original, o que está dentro do que a Petrobras considera aceitável. As negativas do diretor da Petrobras provocaram irritação nos membros da CPI. O deputado André Moura, do PSC de Sergipe, chegou a discutir com o diretor da Petrobras depois que esse se disse orgulhoso de trabalhar na empresa. Eu me sinto muito orgulhoso de poder contribuir trabalhando sério e duro para esse desenvolvimento. O senhor se sente orgulhoso de participar? De ser o diretor de gás e energia da Petrobras e poder trabalhar nesse esquema de corrupção toda da Petrobras. O senhor se sente orgulhoso? Eu não participei de nenhum esquema, nem de nenhum ilícito na Petrobras. O depoimento de Hugo Repsold fez os membros da comissão questionarem os rumos da CPI. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pediu a convocação dos empreiteiros que fizeram delação premiada e do doleiro Alberto Youssef, acusado pelo Ministério Público de ser o centro do esquema de lavagem de dinheiro da Petrobras. Também houve pedidos de convocação do ex-diretor Paulo Roberto Costa e do empresário Fernando Soares, apontado como operador do PMDB. O deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, também pediu depoimentos mais consistentes. Nós temos um conjunto de requerimentos aprovados de pessoas que poderiam dar uma extraordinária colaboração à investigação. Eu quero só chamar a atenção de todos os membros da CPI da Petrobras que nós temos que focar naqueles que podem realmente colaborar com a investigação. E me parece que um ou outro depoimento está sendo escalado para vir aqui exatamente apenas para ganhar tempo. O presidente da CPI, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, disse que está agindo com transparência e seguindo o cronograma combinado com os deputados. O próximo depoimento à CPI será o do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, nesta quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Após anunciar a troca na articulação política do governo, a presidente Dilma Rousseff convidou ainda na noite desta terça-feira o petista Pepe Vargas para assumir a Secretaria de Direitos Humanos no lugar de Ideli Salvati. O anúncio oficial deve ser feito nesta quarta-feira. Em reunião com líderes partidários, a presidente informou que a Secretaria de Relações Institucionais foi extinta. A presidente afirmou ainda que o vice Michel Temer será o novo articulador político do governo federal. A pasta foi criada em janeiro de 2004 como desmembramento da Casa Civil. A saída de Pepe ocorreu depois de a presidente sondar o titular da Aviação Civil, Eliseu Padilha, para o cargo. O PMDBista negou o convite. Na tarde de ontem, após saber da sondagem pela imprensa, Vargas solicitou uma audiência com Dilma e ouviu da presidente que ela precisava dar a pasta ao PMDB. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura, direção comercial Zélia Maria, coordenação de produção Marina Moura, sonoplastia Márcio Silva, análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.